preconceito, mas respeito é igual. Igualdade racial, preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial, sou preto sim, com muito mais respeito. Preto gueto bate no peito, com muito mais conceito. Andando pela rua, brilho da lua. Ai ladrão, a luta continua. Com raio solar, o brilho estrelar. Moleque de 12 e 15 está pronto pra matar. Mãos para o alto, isso é um assalto. Muito louco, alucinado, fumou um baseado. Todo povo espantado, tiozinho passando mal. Amanhã de manhã, minha cara no jornal. Notícia nacional, preto louco marginal. Atirador de elite no telhado, no quintal. Tem refém, pode vir que tem. Tô armado, com cano engatilhado, assustado. Se os homens entrar na ignorância, tá alombrado. Vou me entregar, mas eles podem me matar. Minha mãe já tá lá fora, ajoelhada a hora. Ó Senhor, proteja o meu filho. Desde criança eu nunca quis ser bandido. Ah, doutor, é difícil de explicar. Só queria dar um trampo, quem sabe estudar. Ter uma família, abraçar a minha mina. Essa é a vida de um maluco suicida. De um maluco suicida. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Aqui quem fala é Tom MC. Pra quem não me conhece, não adianta me pedir. Na minha proteção, tem o leão da tribo de Judá, que pode te salvar, te tirar das tretas da vida e te dar uma nova correria no seu caminho. Não tem discriminação, pois ele não olha a cor, irmão. Como negro, vou fazendo o meu papel, desviando das tretas deste mundo cruel. Se você está perdido, venha comigo caminhar com Cristo. Longe do preconceito racial, o racista, mano, vão se dar mal, pois o maior negro é Cristo, nosso general. É rap nacional, com todo o seu conceito. Federais de Cristo, contra o preconceito. Para os racistas, que tentam de alguma forma nos derrubar, podem tentar, mas Cristo tá aqui pra nos levantar. Paz. Racistas otários, os deixem em paz. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. A igualdade racial é difícil de conquistar. Muitos morreram lutando, como o grande Martin Luther King. Muitos ainda vão morrer por causa de um preconceito racial. Mas isso vai mudar, acredite nisso, bandido. Acredite nisso, ladrão. Jesus Cristo vai voltar levando os humildes de coração. Muitos irão gritar, muitos irão chorar. Muitos vão dizer que curaram, que profetizaram, que expulsaram demônios no seu nome. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Do que vai adiantar o carro do boy, todo o seu dinheiro guardado no estrangeiro? Nada disso vai adiantar, porque ele vai voltar. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial. Preto do gueto, conceito mais respeito é igual. Igualdade racial.